Peixe, boa noite. Paulo Salvador, Gol 1273, cliente da Serra, autorização para... Cliente Gol 1273, aguarde a cópia. No 273, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Gol 273. Para Confins 360 autorizado, sai com curva direita após a decolagem da No Zero, saída da El Leida após DCT Bridge, onde intercepta após o 1016. Frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118.62. Seu transponder 55 no ONU, Gol 1273. 273 aprovado com meu irmão 360. Decola a curva direita da El Leda, após direto bridge, intercepta a abertura 196. Controle 1935, 1186, aciona 5511. Gol 1273. Informe pronto para o estacionamento 1273, poderia me informar qual é o seu portão? Portão 3, quando pronto, informa Gol 273, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Paulo Salvador, Gol 940, informação Serra. Informação Serra. ONU, confirmando o número do voo, é ONU 649? ONU 940. Desculpe, ONU 940. Informação Serra. Para Guarulhos, o senhor está pronto para a cópia? Afirmativo. Guarulhos está autorizado nível 360. A roda Peruísque 50, decola da ONU 0 com curva direita, saída da El Leda e depois BDEV. Frequência do controle 119.35, a torre em 118.62. Seu transponder 5517, o Gol 1940. Guarulhos 360, Peruísque 50, da El Leda, BDEV. BDEV. 119.35 é o controle, 2862, 5517 é o transponder, Gol 1940. Informe pronto para o estacionamento, me informe qual é o portão. Informará para o estacionamento, está no 05. 05, obrigado. Alô, boa noite, eu sou 3603, Bruno, na Alfa. 3603, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão número 7, 3603. Alfa Juliette, para 07, 3603. O 567 decolado aos 33, controle 119, decimal 35. 935, 567. Controle Salvador, Gol no 567, decola. Saída Golem, transição Ofito, passa 1500 pés. Gol no 567, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submontanho 360. Subindo autorizado 360, Gol no 567. 897 para posicionamento na ponte 06. 12, autorizado, reporte táxi 3897. Reporte 3897. Táxi, 6720. Quem que chamou? 6720 da web. Solicitando táxi. Tá alterando Confins 420, 133 a bordo. Confins alternado, táxi autorizado, ponto de espera no 0, quando lá chame torre 1862 e 6720. Vive táxi 1862, ponto de espera, obrigado. Web 6720, pode esperar 10. Alinhar e decolar, vento de 100 graus com 11 nós, 6720. Posição e decolagem 20. Salvador, o trip 5241 está na posição 5, correção, posição 7, parte 3. Autorização do 380, está ciente da informação Sierra. 7, aguarde cópia 5241. Aguardo 5241. Web 6720, decolado aos 41, chame o controle em 1935. 1935, 720, boa. Centro Recife na 288, alterna na 3325. Prima alternativa? 1-3325 é secundário, 1-567. Gente, chamar o centro Recife 1288, alterna 133, decimal 25, gol 1567. Controle web 6720, cruzando 2000. Objeto 6720, prossiga conforme autorizado. Confirme, segue transponder, não recebo mesmo. Positivo, 6720, tá trocando equipamento. Pode voar direto da El? Autorizado, 6720. 620, manda El, tá funcionando aí? Web 6720, contato radar, não recebo modo Charlie, 6720. Aguarde. 6720, agora passando 3000 pés, confirme? Afirmativo. Gente, submantém o nível 340. Civilização 340, 720. Obrigado. Salvador, trip 5241, está pronto para a cópia, acionamento e pushback. Eu tenho o nível autorizado para Confins 340. 340 Confins, decola no zero com primeira curva direita, saída da El Lula, depois direto bridge. Onde intercepta a Zulu 16, frequência do controle 11935, aterro 118, meia dúzia, seu código transponder 5527, o tribo 5241. Autorizado então com o Fins no 340, decola dono zero, direita após saída da El, Leda após bridge na Upper Zulu 16, aciona 5527, o controle 1935, torres 86, tribo 5241. Repart 3, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Reporta táxi, 5241. TAM 3897, prossiga, é 3197, né? 3897, para o táxi, COB de 162, autonomia de 4 horas e 16, até no Galeão. Taxi autorizado para o ponto de espera, dono zero, via Juliette Alfa. Quando lá, chame torre 1862, TAM 3897. Juliette Alfa, 273 do portão 3, está autorizado, reporte táxi, só no 273. Livre, reportará táxi no 273. Paulo Gol 940-05 para posto de acionamento. Se aguarde para o pushback, temos aeronave que vai passar a calda, aguarde para iniciar o push no 940. 940. Possível 940 acionar na posição? Tem vai em idle e aguarde para o push. Senta. Salvador, uma boa tarde, ao 3297 pontos, espera da 10 pronto para decolagem. Alinhar e decolar da 10, 080 graus, 109, 3897. Ainda fala da 10, ao 3297. 3325, boa noite. Solo Salvador, o trip 5241 está pronto para táxi, 4 horas de autonomia, 3-4 a bordo, alternando Uberlândia. Inicia o táxi e vai ingressar via Juliette Alfa, vai seguir o 37800 da Gol, que vai taxiar para o ponto de espera, está efetuando a mesma saída para o nível mais alto, o 5241. Assim, seguindo o Boeing da Gol, Juliette Alfa, o trip 5241. Táxi com 1273-153 a bordo, 3:06, Campinas. Táxi, ponto de espera da 10, quando lá chame torre 18612, a Gol 1273. 273, táxi, ponto de espera da 10, a torre 1262. Chamativo. Controle 119-35, boa noite. Controle 1935, boa noite, bom trabalho, 3897. Autorizado de LS que saída pista na zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 dias, caminhão estabilizado no local, Gol 976. 276. Ainda na moto, de manhã estava com 12.359. Salvador, boa noite, está 3197 com a Tango para a cópia. Sente, aguarde cópia. 1940, autorizado, puxa, reporte táxi. Autorizado, puxa, 940, reportará para o táxi. Está autorizado, Galeão, nível 300. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda e depois P10, onde intercepta lá por novembro 857. Frequência do controle 119.35, a torre 118.612, seu transponder 5532, o 3197. 3 livre, alinhar e decolar, vento 090 graus, 109. A linha decola com 273. 8180. Posa para November 857. Controle 1935, torre 186, transponder 5532. Fala pronto para o estacionamento 3197. Controle Salvador, gol 1884. 1884, adiciona identificação, autorizado chegar a Mari, desce mantém nível 050, ajuste na 009. Mari, descendo para 050 e 009. Afirmativo na 009, ajuste. Salvador, Trip 5241, tá pronto, ponto espera. Aliás, mantém o Trip. Ali mantém, 5241. Solo com 940 para o táxi, 113, 4 horas e 15, alterna Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862 e é gol 1940, boa noite. Juliette Alfa para o ponto de espera, lá torre 186, uma boa noite. Boa. 4, controle 1935. 1935, boa semana. Foi Salvador, Bogão 273, decolou, perfil da Alfa. Zona 273, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantém o nível 360. Gente, subir conforme autorizado, sobe ao 360, 273. Trip 5241, livre de decolagem, 090 graus, 13 nós. Tá livre a decolagem, 241. Só 3897, chame centro Recife no 288, alterna no 3325. Recife Recife agora, 1288-133-25, 13897, boa. 76 estabilizado. Estabilizando. Complete final de minha torre, 986 ou 976? 186, chamará. Torre Salvador, é o gol 1776. Sete, sete e meia, continua aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre. Torre Salvador, boa noite, gol 940, ponte espera da 10, pronto. Sente do tráfego na final. 940, mantém o ponto espera. Mantenho, 940. 776, tem livre pouso, 100 graus com 13 nós. Livre pouso, gol no 776. Confirmando livre pouso para o gol no 776, pista 10. Afirmativo, 100 graus com 13 nós. Obrigado. Após o tráfego da companhia na final, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém o 940. Salvador, 5241, Tripe. Tripe 5241, contato radar na decolagem, preço que conforme autorizado, submantém o nível 340. 340, saída. Pode voar, Leda, senhora? Autorizado, Leda, 5241. Leda. 5241.